apaixonar. Da voz que apaixonar. Lá vai minha saudade, beber os Danone, pra ver se a vontade de te ver some. De uma vez da minha cabeça, eu já tô vendo a surra de enxaqueca. Lá vai meu orgulho, perdendo a vergonha, a comanda enchendo, os dedos tremendo, com vontade de ligar. Já tô com medo de me rejeitar. Bebê, sinto falta de te ter aqui. Vai sentando, quitando, beijando essa boca que é só sua. Igual você não acho nem na terra, nem na lua. O Romeu chegou pra ajudar quem tá apaixonado. Atende o coração desse pobre coitado. Não fala não pra mim, bebê. Que eu tô, não dá. É só você pra me salvar. Não fala não pra mim, bebê. Senão eu morro de bebê. Fala que ainda sou o seu amor. Salva meu coração, por favor. Não fala não pra mim, bebê. Romeu, a voz que apaixona. A voz que apaixona. Oh, bebê, sinto falta de te ter aqui. Vai sentando, quitando, beijando essa boca que é só sua. Igual você não acho nem na terra, nem na lua. O Romeu chegou pra ajudar quem tá apaixonado. Atende o coração desse pobre coitado.